É muito sinistro, viu, mestre? Assim, olha só na letra dessa música, ó. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez em me pedir pra voltar. Acervo a rocha. Você não merece 1% do amor que te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. É saber, palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se sair de cama nós, eu bebendo gela, tomando xirote, cruzinho na balada, me só dando virose, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se sair de cama nós, eu bebendo gela, tomando xirote, cruzinho na balada, só dando virose, e você de bobeira sem ninguém na geladeira, pra aprender que o amor não é brincadeira. É puro esquema. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez em me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se sair de camarote, eu bebendo gela, tomando xirote, cruzindo na balada, só dando virose, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se sair de camarote, eu bebendo gela, tomando xirote, cruzindo na balada, só dando virose, e você de bobeira sem ninguém na geladeira, pra aprender que o amor não é brincadeira. Vai safadão, nada de safadão, se bora.